pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Quando o homem tiver visto este plano e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar nele, integrando-se nele, tal a sua glória e beleza. Assim, pelo fato de possuir o conhecimento, o homem está ao lado de Deus, firme no bem e resistente ao mal, trabalhando pela evolução sem fins pessoais. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos, não tendo a mínima importância se ele se diz hinduísta, budista, cristão ou maometano, ou se é hindu, inglês, chinês ou russo. Os que estão ao lado de Deus sabem porque aí se acham, sabem o que têm a fazer e tentam cumpri-lo. Todos os demais não sabem ainda o que têm a fazer e, por isso, frequentemente agem de modo insensato, imaginando caminhos para si próprios, os quais lhe parecem agradáveis, não compreendendo que todos são uns e que, portanto, só aquilo que o Uno quer pode realmente ser agradável a todos. Seguem o irreal em vez do real. E enquanto não aprendem a distinguir entre ambos, não se colocam ao lado de Deus, e eis o que o discernimento é o primeiro passo a dar. Todavia, mesmo depois de feita a escolha, deves lembrar-te de que no real e no irreal há muitas variantes, e o discernimento ainda deve ser exercido entre o bem e o mal, entre o importante e o não importante, entre o útil e o inútil, entre o verdadeiro e o falso, entre o egoísta e o desinteressado. Entre o bem e o mal não deveria ser difícil escolher, pois os que desejam seguir o Mestre já se decidiram a seguir o bem a todo custo. Porém, o homem e o seu corpo são dois, e a vontade do homem nem sempre está de acordo com a do corpo. Quando seu corpo desejar alguma coisa, para e considera se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus, e só queres o que Deus quer. Necessitas, porém, penetrar fundo em ti mesmo, para encontrares Deus em teu interior e ouvires a sua voz, que é a tua. Não confunda os teus corpos contigo mesmo, nem o teu corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego, a fim de obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como seu possuidor. Quando há um trabalho a fazer, é quando o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. O homem que não sabe diz a si mesmo: Eu quero fazer essas coisas e preciso fazê-las. Mas o homem que sabe diz: quem quer não sou eu, portanto espere um pouco. Frequentemente, quando há oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua: que aborrecimento me trará isso? Deixemos que outro qualquer tome o meu lugar. Porém, o homem que sabe lhe replica: tu não me impedirás de praticar uma boa ação. O corpo é teu animal, o cavalo que montas. Deves, portanto, tratá-lo bem, cuidar bem dele, não estafá-lo, alimentá-lo convenientemente, só com alimentos e bebidas puros, e mantê-lo sempre perfeitamente limpo, sem o menor vestígio de impureza. Pois, sem o corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes efetuar a árdua tarefa de preparação, nem suportar os incessantes esforços no decorrer dela. Deves, porém, ser sempre tu que o domine, e não ele o que te domine. O corpo astral em teus desejos, e os tens às dúzias. Quererá ver-te encolerizado, ouvir-te dizer palavras ásperas, que sintas ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes os bens alheios e cedas ao desânimo. Quererá todas essas coisas e muitas outras mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque lhe aprazem as vibrações violentas e gosta de mudá-las continuamente. Tu, porém, não desejas nenhuma dessas coisas, portanto, deve distinguir os teus desejos do teu corpo astral. O teu corpo mental deseja manter-te orgulhosamente separado. Quererá que penses muito em ti mesmo e pouco nos outros. Mesmo quando o tiveres desviado das coisas mundanas, tentará ainda especular acerca de ti próprio, fazer-te pensar no seu próprio progresso, em vez de pensares na obra do Mestre e em auxiliar os outros. Quando meditares, tentará fazer-te pensar nas diferentes coisas que ele quer, e não na única de que necessitas. Não és esse mental, mas dele dispõe para o teu uso. Assim, mesmo aqui, o discernimento é necessário. Deves vigiar incessantemente, sob pena de vires a falhar. Entre o bem e o mal, o ocultismo não admite compromissos. Custe o que custar, deves fazer o bem e nunca o mal. Diga ou pense o ignorante o que quiser. Estuda profundamente as leis ocultas da natureza e organiza a tua vida de acordo com elas, utilizando sempre a razão e o bom senso. Deves discernir entre o que é importante e o que não é. Firme como a rocha em tudo que concerne ao bem e ao mal. Cede invariavelmente aos outros nas coisas de só menos importância, pois deve ser sempre amável e bondoso, razoável e condescendente, deixando aos outros a mesma plena liberdade que para ti necessitas. Procura verificar o que vale a pena ser feito e lembra-te de que as coisas não devem ser julgadas pela sua grandeza aparente. Uma pequena coisa de utilidade imediata à obra do mestre merece muito mais ser feita do que uma grande coisa que o mundo considere boa. Precisa distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e válida. Porém, alimentar-lhe as almas é ainda mais nobre e a mais válida. Por muito sábio que já sejas, muito terás ainda que aprender na senda, tanto que nela mesma precisará discernir e meditar cuidadosamente o que deve ser aprendido. Todo conhecimento é útil e um dia o possuirás integralmente. Enquanto, porém, só possuireis parte dele, cuida em que seja a mais necessária. Deus tanto é sabedoria como amor e, quanto mais sábio fores, mais ele se manifestará por seu intermédio. Estuda, pois. Mas estuda em primeiro lugar o que mais te habilite a auxiliar os outros. Trabalha pacientemente em teus estudos, não para que os homens te julguem sábio, nem mesmo para gozares a felicidade de ser sábio, mas porque o sábio pode ser sabiamente útil. Por muito que desejes prestar auxílio, enquanto fores ignorante, poderás fazer mais mal do que o bem. Precisa distinguir entre a verdade e a mentira. Deves aprender a ser verdadeiro em tudo, no pensamento, na palavra e na ação. Primeiro no pensamento. E isso não é fácil, porque há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que a ele se escravize poderá progredir. Por conseguinte, não deve escolher um pensamento simplesmente porque muitas pessoas o acolhem, nem por constar de algum livro que os homens julguem sagrado. Deves pensar por ti mesmo sobre a questão e por ti mesmo ajuizar se ela é razoável. Lembra-te que, embora um milhar de homens concorde sobre um assunto, de nada conhecerei a seu respeito. A sua opinião não tem valor. Aquele que quiser caminhar na senda tem de aprender a pensar por si mesmo, pois a superstição é um dos maiores males do mundo e um dos empecilhos de que, por ti próprio, te deves libertar inteiramente. O teu pensamento acerca dos outros deve ser verdadeiro, Não penses a seu respeito aquilo que não saibas. Não suponhas que os outros estejam sempre pensando em ti. Se o homem faz alguma coisa que julgas poder prejudicar-te, ou diz algo que parece ser-te dirigido, não suponhas imediatamente: ele pretende ofender-me. O mais provável é que nunca pense em ti, pois cada alma tem as suas próprias preocupações e os seus pensamentos não giram, as mais das vezes, em torno senão de si própria. Se o homem te falar colericamente, não penses: ele me odeia e quer ferir-me. Provavelmente alguém ou alguma coisa o encolerizou e, acontecendo encontrar-te, voltou a sua cólera sobre ti. Procede insensatamente, pois toda cólera é insensata, mas nem por isso deves pensar falsamente a seu respeito. Quando te tornares discípulo do Mestre, poderás sempre averiguar a veracidade do teu pensamento gotejando-o com o dele, pois o discípulo é um com seu Mestre, e basta-lhe fazer retroceder o seu pensamento até o dele para verificar se ambos estão de acordo. Se assim não for, o pensamento do discípulo é errôneo. Ele deve modificá-lo instantaneamente, pois o pensamento do Mestre é perfeito, visto que ele tudo sabe. Aqueles que por ele ainda não foram aceitos não podem fazer isso perfeitamente, porém serão grandemente ajudados se frequentemente se detiverem a perguntar: que pensaria o Mestre a esse respeito? Que faria ou diria ele em tais circunstâncias? Pois nunca deves fazer, dizer ou pensar o que não possas imaginar que o Mestre faça, diga ou pense. Deves também ser verdadeiro no falar, exato em exageros. Nunca atribuas más intenções a outrem. Somente o seu Mestre lhe conhece os pensamentos, e bem pode estar agindo por motivos que nunca penetraram em tua mente. Se ouvires uma narrativa contra alguém, não a repitas, pois pode não ser verdadeira e, ainda que o seja, é mais bondoso nada dizer. Pensa bem antes de falar, a fim de que não caíres em inexatidões. Sê verdadeiro na ação. Nunca pretendas parecer senão aquilo que és, pois todo fingimento constitui um obstáculo à pura luz da verdade, que deve brilhar através de ti como a luz do sol através de um vidro transparente. Precisa discernir entre o altruísmo e o egoísmo, pois este último reveste muitas formas e, quando pensas tê-los finalmente morto, numa delas surge noutra tão forte como sempre. Porém, gradualmente o pensamento de auxiliar aos outros te encherá de tal modo que não haverá lugar nem tempo para pensares em ti próprio. Deves ainda utilizar o discernimento de outra maneira. aprende a distinguir a Deus que está em todos e em todo. Por pior que sejas a sua aparência exterior, podes ajudar teu irmão pelo que tens de comum com ele, a vida divina. Aprende a despertar nele esta vida. Aprende a invocá-la nele. Assim o salvarás do mal. Ausência de desejos. Há muitas pessoas para as quais a qualidade da ausência de desejos, abnegação, desapego, é difícil, por pensarem que os seus desejos são elas próprias e que, se esses desejos peculiares, simpatias e antipatias, lhe forem tirados, nada mais lhe restará. Essas, porém, são somente que ainda não viram, Mestre, à luz da sua santa presença, todo desejo sucumbe, exceto o de se assemelhar a ele. No entanto, antes mesmo de teres a aventura de encontrá-lo, face a face, podes conquistar a ausência de desejos, se o quiseres. O discernimento já te demonstrou que as coisas mais desejadas pelos homens, tais como a riqueza e o poder, não merecem o trabalho de ser possuídas, quando isso realmente é sentido, e não apenas enunciado, cessa todo desejo por elas. Tudo isso é simples. Necessitas apenas compreender. Há, porém, algumas pessoas que recusam a prosseguir em objetivos terrenos somente no intuito de alcançar o céu ou para atingir a libertação pessoal dos renascimentos. Não deves cair nesse erro. Se te esquecestes por completo de ti mesmo, não podes preocupar-te com a época da libertação do teu ego ou com a espécie de céu que lhe caberá. Lembra-te de que todo desejo egoísta é um liame e quer, por muito elevado que seja o seu objetivo, enquanto dele não te desembaraçares, não entrarás totalmente livre para te entregares à obra do Mestre. Quando tiveres desaparecido todos os desejos pessoais, poderá ainda restar o de apreciares o resultado do teu trabalho. Se auxiliares alguém, quererás ver até que ponto o tens ajudado. Talvez até queira mesmo que ele também o reconheça e a ti se mostre grato. Isso, porém, é ainda o desejo, além de uma falta de confiança. Quando aplicas a tua energia em auxiliar alguém, há de virar daí um resultado, quer possa vê-lo, quer não. Se conheces a lei, sabes que deve ser assim. Precisas, porém, fazer o bem por amor ao bem, e não com a esperança da recompensa.

Se julgas estar alguém agindo mal, encontras uma oportunidade de lhe dizer em particular e muito delicadamente, porque assim pensas, talvez consiga convencê-lo. Porém, em muitos casos, isso não passaria de uma interferência indébita. De modo algum deverá murmurar com uma terceira pessoa sobre o assunto, pois isso seria uma ação extremamente má. Se observares um caso de crueldade para com uma criança ou um animal, é teu dever intervir. Se vires alguém violando as leis do país, deves informar as autoridades. Se estiveres incumbido de instruir outra pessoa, pode tornar-se teu dever adverti-la suavemente de suas falhas. Exceto em tais casos, ocupa-te de teus próprios afazeres e aprende a virtude do silêncio. Boa conduta. Os 6 pontos sobre a conduta, especialmente exigidos pelo mestre, são: domínio da mente, domínio da ação, tolerância, contentamento, perseverança e confiança. Sei que alguma dessas qualidades são frequentemente expressas de modo diferente. Porém, em todo caso, dou-lhes as designações que o próprio mestre empregou ao explicá-las. Domínio da mente. A qualidade da ausência de desejos mostra que o corpo astral precisa ser dominado. E o mesmo acontece em relação ao corpo mental. Isso significa domínio do temperamento, de modo a não poderem sentir cólera ou impaciência. Domínio da própria mente, a fim de que o teu pensamento seja sempre calmo e sereno. E, por intermédio da mente, domínio dos nervos, a fim de que sejam o menos irritáveis possível. Este último objetivo é difícil de atingir, porque, quando tentas preparar-te para a senda, não podes deixar de tornar o teu corpo mais sensível, de sorte que os teus nervos podem ser facilmente estremecidos por um som ou choque, e sentir de modo agudo qualquer pressão. Faze, porém, o melhor que te for possível. Mente calma implica também coragem e firmeza. Coragem para afrontar e sem medo as provas e dificuldades da senda, e firmeza para suportares as pequenas perturbações inerentes à vida diária e evitares os aborrecimentos incessantes oriundos de pequenas coisas em que muita gente consome a maior parte do seu tempo. O mestre ensina que não tem a menor importância o que aconteça exteriormente ao homem. Tristezas, perturbações, doenças e perdas deve ser nada para ele, e ele não há de permitir que lhe afetem a calma do mental. São o resultado das ações passadas e, quando chegam, cabe-te suportá-las alegremente. É teu dever permanecer sempre contente e sereno. Pertencem às tuas vidas anteriores e não a esta. Não podes alterá-las. Portanto, é inútil que te preocupes com elas. Pensa antes no que estás fazendo agora e que determinará os acontecimentos da tua próxima vida, pois essa podes modificar. Nunca cedas à tristeza nem ao desânimo. O desânimo é mau, porque contamina os outros e torna a vida deles mais difícil, o que não tens o direito de fazer. Portanto, sempre que venha a ti, deves repeli-lo imediatamente. Deves, ainda, dominar o teu pensamento de outro modo. Não o deixes vaguear. Fixa o teu pensamento no que estiveres fazendo, a fim de que seja feito com perfeição. Não deixes a tua mente ociosa, porém mantém sempre nela bons pensamentos em reserva, prontos a avançar quando ela estiver livre. Emprega diariamente o poder do teu pensamento em bons propósitos. Sê uma força orientada para a evolução. Pensa cada dia em alguém que saibas está imerso na tristeza e no sofrimento, ou necessitando auxílio, e derrama sobre ele teus pensamentos de amor. Preserva a tua mente do orgulho, porque o orgulho provém somente da ignorância. O homem que não sabe pensa ser grande por ter feito alguma grande coisa. Mas o sábio compreende que só Deus é grande e que toda obra é feita só por Ele. Domínio da ação. Se o teu pensamento for o que deve ser, encontrarás pouca dificuldade no domínio da ação. Lembra-te que, para ser útil à humanidade, o pensamento deve traduzir-se em ação. Nada de indolência, mas uma constante atividade no trabalho útil. Deves, porém, cumprir o teu próprio dever e não o de outrem, a não ser com a sua devida permissão e no intuito sempre de ajudá-lo. Deixa que cada um execute o seu trabalho a seu modo. Mantente sempre pronto a oferecer auxílio onde for necessário, porém nunca te intrometas. Para muita gente, a coisa mais difícil deste mundo é aprender a ocupar-se de seus próprios negócios, porém é exatamente isto o que deves fazer. Pelo fato de empreenderes um trabalho de ordem superior, não deves esquecer os teus deveres comuns, pois enquanto os não cumprires, não estarás livre para o outro maior. Não tome sobre ti novos deveres para com o mundo, porém, desincumbe-te perfeitamente aqueles que já te encarregastes, os deveres definidos e razoáveis que tu próprio reconheces como tais, e não os deveres imaginários que porventura alguém pretenda impor-te. Se queres pertencer ao Mestre, deve executar o teu trabalho comum, melhor e não pior do que os outros, porque deves fazer também isso por amor a ele. Tolerância. Deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças dos que de outra religião, tanto quanto pelas tuas próprias. Pois a religião dos outros é o caminho para o Supremo, da mesma forma que a tua. E para auxiliar todos é preciso tudo compreender. Mas a fim de alcançar essa perfeita tolerância, deves tu próprio, em primeiro lugar, libertar-te da superstição e da beatice. Precisa aprender que não há cerimônia indispensáveis, de outro modo que suporias um pouco melhor do que aqueles que não as cumprem. Não condenes, porém, os que ainda se apegam às cerimônias. Deixa-os fazer o que lhe aprouver, contanto que não se intrometa no que concerne a ti, que conheces a verdade, pois não devem tentar forçar-te ao que já ultrapassaste. Ser indulgente com todos, ser benévolo em tudo. Agora que os teus olhos foram abertos, alguma das tuas antigas crenças e cerimônias podem parecer-te absurdas. Talvez, na realidade, o sejam. Apesar, porém, de não poderes mais tomar parte nelas, respeita-as por amor às boas almas para quem elas são ainda importantes. Têm o seu lugar e a sua utilidade. Assemelham-se às duplas linhas que, quando criança, te guiavam para escrever em linha reta e na mesma altura, até que aprendeste a escrever muito melhor e mais livremente sem elas. Houve tempo em que necessitastes delas. Esse tempo, porém, já passou. Um grande instrutor escreveu certa vez: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança. Porém, quando me tornei homem, abandonei os modos infantis. No entanto, aquele que esqueceu sua infância e perdeu a simpatia pelas crianças não é o homem que as possa instruir e ajudar. Assim, olha a todos bondosamente, gentilmente, tolerantemente, porém, a todos da mesma forma, quer sejam budistas, jainistas, judeus, cristãos ou maometanos. Contentamento. Deve suportar o teu karma alegremente, qualquer que ele seja, tendo o sofrimento como uma honra, pois demonstra que os senhores do karma te acham digno de auxílio. Por muito duro que ele seja, mostra-te agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade será para o mestre enquanto o teu mau karma não for esgotado e dele não estiveres livre. Oferecendo-te a ele,

Por esse motivo, nada existe que não possas fazer se o quiseres. Dize a ti mesmo: o que o homem fez, o homem pode fazer. Eu sou um homem, porém sou também o Deus que está no homem. Eu posso fazer isso e quero fazê-lo. Pois se quiseres trilhar a senda, a tua vontade deve ser como aço de boa têmpera. Amor. De todas as qualidades, o amor é a mais importante, pois sendo bastante forte no homem, obriga-lhe a aquisição de todas as demais qualidades que não bastariam sem o amor. Frequentemente é expresso como um intenso desejo de se libertar da roda dos nascimentos e das mortes e se unir a Deus. Entendê-lo, porém, desse modo, denota egoísmo e abrange apenas uma parte da sua significação. Não é tanto desejo como a vontade, a resolução, a determinação. Para produzir seus resultados, essa resolução deve encher de tal modo toda a tua natureza que não deixe lugar para qualquer outro sentimento. É, na verdade, a vontade de ser uno com Deus, não para escapares à fadiga e ao sofrimento, mas para que, pelo teu profundo amor por Ele, possas agir com Ele. E porque Ele é amor, tu, se quiseres unir-te a Ele, deves encher-te de profundo desinteresse e de amor. Na vida diária, isso implica duas coisas. Em primeiro lugar, ter o cuidado de não fazer mal a nenhum ser vivo e, em segundo, vigiar as oportunidades de prestar auxílio. Primeiro, não fazer mal. Três pecados acarretam maior dano do que todos os outros do mundo: a maledicência, a crueldade e a superstição, por serem pecados contra o amor. O homem que quiser encher o seu coração do amor de Deus deve estar incessantemente precavido contra as práticas desses três pecados. Observa os efeitos da maledicência. Começa com o mau pensamento, e este em si mesmo já é um crime, pois em tudo e em todos existe o bem, em tudo e em todos existe o mal. Podemos reforçar qualquer deles pelo pensamento e desse modo ajudar ou embaraçar a evolução. Podemos fazer a vontade do Logos ou resistir-lhe. Se pensares no mal que existe em outrem, cometes ao mesmo tempo três ações más. Primeira, enches teu ambiente de maus em vez de bons pensamentos, aumentando assim a tristeza do mundo. Segundo, se nesse homem existe o mal que supões, fortificas e alimentas esse mal e, assim, tornas pior o teu irmão em vez de melhorá-lo. Porém, geralmente o mal não existe nele, mas é apenas um produto da tua fantasia, e então o teu pensamento tentará o teu irmão à prática do mal, pois, se ele ainda não for perfeito, poderá torná-lo tal qual o imaginas. Terceiro, saturas a tua mente de maus em vez de bons pensamentos. Embaraças assim o teu próprio crescimento, tornando-te aos olhos dos que podem ver um objeto feio e penoso em lugar de belo e atraente. Não contente de ter feito todo esse mal a si próprio e à sua vítima, o maledicente tenta, com todas as suas forças, fazer os outros partícipes do seu crime. Prontamente conta-te essa história na esperança de que o acreditem, e então se juntam todos a enviar maus pensamentos ao pobre paciente. Isso se repete dia a dia, e é feito não por um homem, mas por milhares. Começas a ver quão terrível é este pecado. Deves evitá-lo por completo. Nunca fales mal de ninguém. Recusa ouvir o mal que te disserem dos outros e suavemente observa. Talvez não seja verdade e, mesmo que o seja, é mais caritativo não falarmos nisso. Quanto à crueldade, pode ser de duas espécies, intencional e não intencional. A crueldade intencional consiste em causar dano a um ser vivo, de ânimo deliberado. Esse é o maior de todos os pecados, próprios antes de um demônio do que de um homem. Dirás que nenhum homem cometeria tal crime. Porém, os homens cometeram-no muitas vezes e ainda o cometem diariamente. Praticaram-no os inquisidores. Muita gente religiosa o praticou em nome da sua religião. Os vivissectores praticam-no. Muitos mestres escolas praticam-no habitualmente. Toda essa gente procura desculpar sua brutalidade dizendo que é costume. Um crime, porém, não deixa de sê-lo porque muita gente o comete. O karma não leva em conta o costume, e o karma da crueldade é, de todos, o mais terrível. Na Índia, pelo menos, não há desculpa para tais hábitos, pois o dever de não fazer o mal é bem conhecido de todos. A sorte reservada ao cruel incide também sobre todos aqueles que intencionalmente matam criaturas de Deus sob o pretexto de desportos. Sei que não farás essas coisas. E, por amor de Deus, quando a oportunidade se oferecer, falarás abertamente contra elas. Porém, existe a crueldade na palavra, da mesma forma que nos atos, e o homem que diz algo com a intenção de ferir a outrem é passivo desse crime. Isso também não farás. Porém, às vezes, uma palavra impensada faz tanto mal como se fosse malévola. Deves, pois, está de sobreaviso contra a crueldade irrefletida. Ela se origina comumente em reflexão. O homem cheio de avareza e cobiça não pensa jamais nos sofrimentos que causa aos outros, pagando-lhes pouco e deixando meio famintos a mulher e seus filhos. O outro pensa apenas nos seus desejos luxuriosos, pouco se importando com os corpos e as almas que arruína para sua satisfação. Outro, somente para poupar-se uns poucos minutos de incômodo, não paga aos seus operários no dia designado, sem pensar nas dificuldades que lhe origina. Muito sofrimento pode, pois, ser causado pela irreflexão, pelo ouvido de pensar sobre o modo pelo qual uma ação afeta os outros. Porém, o karma não esquece nunca e nunca leva em conta o esquecimento dos homens. Se desejas entrar na senda, deves pensar nas consequências das tuas ações, a fim de não incidires em crueldade refletida. A superstição é outro grande mal, que tem causado muitas e terríveis crueldades. O homem que é seu escravo desdenha aqueles que são mais sábios e tenta fazê-los agir do mesmo modo. Pensa nos horrendos massacres produzidos pela superstição que aconselha o sacrifício de animais e pelo ainda mais cruel preconceito de que o homem necessita de carne para alimentar-se. Pensa nos maus tratos que a superstição tem criado para as classes oprimidas da nossa Índia bem-amada e verifica por aí quanto essa má qualidade pode originar de covarde crueldade, mesmo entre os que conhecem o dever de ser fraternal. Os homens cometeram muitos crimes em nome do Deus do amor, movidos pelo pesadelo da superstição. Cuida, pois, muito para que dela não reste em ti o menor vestígio. Esses três grandes crimes deve evitar, pois são fatais a todo o progresso, por serem pecados contra o amor. Não basta, porém, refrear o mal. É preciso ser ativo no bem. Deves encher-te tanto do intenso desejo pela formação desse hábito de serviço que estejas sempre vigilante para prestá-lo em torno de ti, não somente aos homens, como também aos animais e às plantas. Deves prestá-los nas pequenas coisas, cada dia, a fim de que não percas as raras oportunidades em que se te apresentam grandes coisas para fazeres. Pois, se assim anseias unir-te a Deus, não é por amor a ti próprio, mas para que possas ser um canal através do qual o seu amor flua aos homens, teus irmãos. Aquele que está na senda não existe para si mesmo, mas para os outros. Esquece a si próprio para poder servi-los. Ele é como uma pena na mão de Deus, através da qual o seu pensamento flui e pode encontrar neste mundo uma expressão que, sem esse instrumento, não poderia ter. É ao mesmo tempo uma coluna de fogo vivo a irradiar sobre o mundo o amor divino que lhe enche o coração. A sabedoria que torna capaz de ajudar, a vontade que dirige a sabedoria, o amor que inspira a vontade, tais são as qualidades requeridas. Vontade, sabedoria e amor são os três aspectos do Logos. E tudo, e tu, que deseja aliar-te ao serviço, deves expressar esses três aspectos do mundo.